www.responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br. E os catarinenses poderão ter assegurado em lei o direito ao controle individual de consumo em bares e restaurantes. Os deputados aprovaram em plenário proposta que obriga os estabelecimentos a fornecerem comandas individuais aos clientes. Também fica proibida a cobrança por perda da comanda. A proposta segue para a sanção do governador para virar lei. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Problema de visão é um mal que atinge grande parte da população mundial. Se você tem alguma dificuldade para enxergar, a Ótica Relotec de Cruz Machado possui um profissional que pode lhe indicar a melhor maneira para resolver seu problema de visão. Se seu problema for óculos, a Relotec o faz com precisão, de acordo com sua necessidade, além de dar todo o suporte necessário. Relotec, óculos de grau, óculos solar, joias e relógios. Agende sua consulta de visão na Relotec. Tem novidade na Via Brasil! Via Jeans! Uma seção especializada em jeans em anexo à Via Brasil! Uma grande variedade de jeans expostos de maneira especial para facilitar a sua escolha! E para comemorar, toda a seção de jeans com 20% de desconto no prazo! E na seção promocional, tem jeans masculino e feminino a partir de apenas R$ 49,90! Venha conhecer a Via Jeans! Na Via Brasil, em frente aos sucos. Super promoção em sementes de milho na Agropecuária Almeida. Grandes descontos e condições de pagamento até agosto de 2019. Aproveite para seu plantio safrinha as marcas Agroeste, Decalbe, Singenta, Balu e outros. Excelentes promoções para este final de ano. Na linha de materiais de construção, desconto especial nos pisos, cimento, argamassa, tintas, materiais elétricos e hidráulicos. E mais, roçadeiras e motosserras com 10% de desconto à vista ou em 6 vezes sem juros no cartão ou crediário. A Agropecuária Almeida também já recebeu vacina contra a febre aftosa e sementes de pastagens de verão. Passe na Agropecuária Almeida, confira os descontos e as promoções e concorra a R$ 11 mil em prêmios da promoção CDL de Cruz Machado. Renove sua casa com charme e conforto na Estrela Decorações. A sua casa é o seu mundo, o seu espaço particular. Então coloque nele, com muito bom gosto, estofados reclináveis, estantes, salas de jantar, tapetes e plantas ornamentais que lhe façam se sentir bem. A Estrela Decorações facilita para você levar em até 10 vezes sem juros e ainda concorra aos prêmios da promoção CDL. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico, encontra na Farmácia Desconto Fácil de Cruz Machado. Experiência, bom atendimento, melhores preços e uma linha completa de medicamentos. Quando sua saúde precisar de cuidados, procure um médico e depois a Farmácia Desconto Fácil, onde o melhor está sempre à sua disposição. Sua saúde não tem preço, mas na Farmácia Desconto Fácil custa menos. Passe lá e peça o seu cartão de descontos e aproveite também para conferir toda a linha de produtos em perfumaria e cosméticos em geral. Farmácia Desconto Fácil, um novo conceito em cuidar bem de você. Na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Restaurante Estrela, no centro de Cruz Machado. Busco preço e qualidade, já sei onde encontrar. No mercado da Mili, sei que lá é meu lugar. O melhor atendimento, como ninguém jamais viu. No mercado da Mili, é 10, é 100, é 1000. Eu vou comprar no mercado da Mili, sempre economizar. Eu vou comprar no mercado da Mili, minha família quer estar. Mercado da Mili, barato é com a gente, no centro de Cruz Machado. Atenção Cruz Machado, a primavera está chegando e com ela a estação mais colorida do ano. E o Sextão do Carlão já está no clima com muitas novidades. Confira os conjuntos, vestidos, blusinhas, bermudas, camisetas, camisas e muito mais. Para adultos e crianças, sempre com novidades para agradar a todos os gostos. Com a vantagem de vender tudo mais barato. Sextão do Carlão no Centrão de Cruz Machado, confira! Silva Agrícola, a maior loja de tratores seminovos e usados de toda a região. Tem agora todos os tipos de peças da colhedeira Jumil. E mais, tudo em implementos novos, seja para lavrar a terra, pulverizar, colher, além de carretas, planas e conchas para tratores agrícolas. Faça o seu orçamento. Financiamentos através do Pronaf, mais alimentos e Finame. E o melhor, o seu maquinário pode entrar na negociação. Silva Agrícola em Cruz Machado, na Avenida Getúlio Vargas, no antigo escritório da Copel. E em Porto União, em frente à rotatória do batalhão, no bairro Santa Rosa. Silva Agrícola, fones 3522-8893 ou 3554-1313. Transmitindo em 1230 kHz. Rádio Difusora Colmeia de Porto União Limitada. ZYJ776. Informação com credibilidade. Entretenimento. A maior audiência da região. 5.000 watts de potência. A partir de agora, a Rádio Colmeia apresenta mais um programa líder em audiência. A Hora do Aviso. Oferecimento, Ótima Móveis e Eletrodomésticos. Ótima, crédito imediato. A Ótima comunica a todos que recebeu grande quantidade de chinelos, tênis, sapatilhas, camisetas, bermudas e que está vendendo a preços incrivelmente baratos. Tudo pelo crediário super facilitado. Se você preferir, poderá pagar pelo cartão em até 10 vezes sem juros. Temos ainda grandes marcas como Visano, Beira-Rio, Moleca, Anaflex, Nike, Olímpicos, Diadora, Everlast, Fila, Mormai, Freeway, Kildare, entre outros. Calçados e confecções, compre na Ótima. Na Ótima, mais barato e mais fácil de comprar. Ótima, sempre fazendo mais por seus clientes. Atenção, Bituruna. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Comunitário do município de Bituruna convida as voluntárias da melhor idade a participarem do encerramento que acontece hoje às 19 horas no Parque de Eventos. Haverá transporte saindo 17h30 do Criciúme e também do Augusto Loureiro, passando pelas comunidades do Cascata e São Brás e saindo do Saltinho.